O carnaval chegou, vamos correndo invadir a avenida. Não perca, primeiro baile de pré-carnaval do Bloco da Boneca. Dia 17 de fevereiro, a partir das 16 horas. Local, ao lado da Farmácia Vitória. Bailinho infantil, concurso de fantasia kids. E aí, vai ficar de fora dessa? Colorido e cheio de energia. E participe! Apoio Cultural Farmácia Vitória, Vibe Açaí, Atacadista Popular, Cantina da Luna, Super Mandacaru, Companhia da Carne, Óticas Aguiar e Autoescola Liderança. Organização Sônia Guerra. Venha e divirta-se. Não perca! Primeiro baile de pré-carnaval do Bloco da Boneca. Dia 17 de fevereiro, a partir das 16 horas. Local, ao lado da Farmácia Vitória. Bailinho infantil, concurso de fantasia kids. E aí, vai ficar de fora dessa? E participe! Apoio Cultural Farmácia Vitória, Vibe Açaí, Atacadista Popular, Cantina da Luna, Super Mandacaru, Companhia da Carne, Óticas Aguiar e Autoescola Liderança. Organização Sônia Guerra. Venha e divirta-se.